Voltando, o último bloco aqui do nosso podcast, né? Retomando aí a parte. É o último bloco, mano. A gente vai. E terminar o último. O último bloco final, tá ligado? É tipo isso. Faz só pouco tempo que a gente tá discutindo isso mesmo, que a gente tá terminando o último. Você não tinha como saber. E a gente vai. Esse bloco final aqui eu queria aproveitar o embalo antes de entrar na pauta de discussão. É o seguinte: você tem banda? Você quer uma opinião abalizada sobre o material? Você quer ver sua banda resenhada em algum lugar? Manda aqui pra gente, cara. Revista Apes. O nosso e-mail aqui é Revista Apes, tudo junto, sem tracinho, sem underline, @gmail.com. E não precisa nem mandar o CD. Se mandar o CD, muito obrigado. A gente tem o prazer em colecionar essas coisas, mas pode mandar só o link, às vezes, mais space, ou as músicas. Ripa tudo no MP3 e manda pra gente. Pode ripa aí com capinha, de preferência com letra, que eu adoro ler o material que os outros escrevem, assim, pra poder. Fazer uma análise abalizada aí. Ninguém pega mais CD. E a gente. O negócio é MP3 só, não precisa mandar nada em papel, CD. Pode mandar carta. MP3. Você usa correio? Pode mandar, sabe, fazer telepaticamente, assim que o negócio acontece, de alguma forma. Tecnologia. A gente ainda passa, se essa ideia do podcast virar, a gente ainda passa a música de novo nos próximos podcasts aí, dando um apoio para as bandas independentes que vão mandar o material para a revista. Ou seja, assim, se você curtiu aqui ouvir o Deriva, se você curtiu ouvir o Cúmplice, o De Boia Quebrar, isso aí foi mó jabá essa escolha. Mó jabá, né? Só amizade. Mas aí teve o Distro, que os caras foram gente boa com a gente. Teve uma história que a gente foi atrás do show. Então, se você quiser ouvir o seu material resenhado aqui na nossa rádio, no nosso programinha Muito Louco, é só mandar. Teve o Emicida que foi o que mandou as fotos. Porque o Emicida destrói, né, mano? O cara é foda. O cara é foda, do mesmo jeito que no próximo. Tudo bem, vamos lá, a gente falou muito bem do cara, vamos falar a verdade. Tem umas musiquinhas de amor no disco que eu vou te falar, hein? Podia passar batido, mas deixa quieto. Mas o cara é. No geral, o disco é bom pra caralho. Não, até as músicas de amor é legal, mano. Tem umas ruins, tem umas que passaram batidas. Playlist. Você pula quando você ouve? A gente tem um tema pra falar que é o tema da universidade. É verdade. Pode é terminado na universidade. Aliás, somos todos aqui acadêmicos. Todo mundo formado. Todo mundo, né? Formado e deformado. Todo mundo formado. Na mesma porra de universidade. Vou nem dar o nome que eu tô com o maior bode. Seja pra pessoa da universidade. Eu tô com o maior bode porque os caras cortaram minha bolsa, bando de filha da puta. E agora os caras travaram a minha matrícula do mestrado porque eu tava devendo uma grana. Bando de filha da puta. Acadêmicos endêmicos. Podia montar uma escola, Mas olha só pra gente ver na. Grêmio Recreativo Acadêmicos Endêmicos. Só pra gente ver, na Apes tem eu, formado em Relações Internacionais, Ciência Política, Vinícius, formado em Ciências Sociais, Alessandro, formado em Geografia, Marcelo. Sou formado pela vida. Você é formado na rua, né? Não, pela vida. Marcelo, que se formou em História, o Thiago, que se formou em design, tá ligado? Tipo hipster, tá ligado? Tipo hipster. Oi, Thiagão. O Renato, que se não me engano é publicitário, né? Pelo Mackenzie, é publicitário. Dando jabá agora? A Vanessa é formada em letras, sim, né? É português francês. Português francês. Então todos são. Ah, e tem o Luquinha, né? Tem o Luquinha que ainda é graduando. Que ainda é graduando de letras. Calor ainda. Calor, né? Bicho. É só o mínimo. Mas isso não importa também, né? Pouco importa. O que faz você, mano, é a vida, tá ligado? A gente deve um pouco pra universidade, porque se não fosse a universidade também não existe a Apes. E não existe a grande parte das amizades. Eu devo só pro banco. Aquele banco que a gente tava sentado, porque ninguém assistia aula naquela. Eu devo pro banco mesmo. No caso, eu devo pro Banespa. Minha bolsa. Devo um carro. Vou explicar pra vocês. Tinha um banco na nossa universidade. Essa aí que a gente não vai dar o nome, hein? É, a universidade a gente não vai dar o nome. Que ficaria na Perdizes? Cusão! Você! Bom goeloso! Mas então, nossa universidade ali, ó, onde a gente estudou, tinha um banco que separava um prédio do outro prédio. Quem estudava já tá ligado no que eu tô falando. Separava os dois prédios. Aí Perdizes! Aí no meio, né, que era o lugar onde separava, que separa a elite do prédio novo da ralé do prédio velho, que não é tão ralé assim. tem uns malucos lá que faz filosofia e anda de Corolla, tá ligado? Tem mais nego, tipo, que não tem onde, como o caboclo fala, não tem onde cair morto, porque, mano... É que aqui eu vou explicar pra você, aqui só tem bolsista, todo mundo aqui era fudido, mas enfim. E aí a gente sentava todos os dias naquele banco, porque ninguém assistia aula na mãe naquela porra. O Thiago assistia, o Thiago é tipo aluno brilhante. O cara tinha o resto dourado. Tipo um lixo. E aí a gente ficava trocando ideia. E aquele banco se transformava num andaime de obra. Porque se transformava num andaime de obra. O nível ia caindo conforme a quantidade de pessoas que ia aglomerando. Quanto mais gente agregada em torno daquele banco, pior era o nível. Assim. A coisa ia naufragando. Assim. E foi dali que surgiu a ideia da gente fazer a revista Apes. Mas as obras eram... Eram explícitas, assim. Ali, os momentos. Eu vou explicar aquele lugar pelos momentos. Os momentos que eu passei ali foram, sei lá, ótimos momentos. Momentos de ótimas conversas, momentos. Porque era a nossa praça, né? De a gente continua indo, que ele falou. Bom, enfim, Ponte Vista Universidade Católica. Aê, padre! Valeu! Aê, Fundação São Paulo! Palma o seu cu! Conversa agora, então. Mas, voltando. Então, era um lugar de obra, nesse sentido de produzir, dispensar as coisas. Pensava sobre minha vida, minha relação com todas aquelas mulheres que eu não conseguia apertar. Por um motivo ou outro. Por isso que a questão da obra, né, nesse sentido, vamos dizer, mais acadêmico, né, já que a gente está discutindo essas coisas, né, veio a calhar esse termo que você... O andaime? É, o andaime. A questão da... Teve um dia especial, lembra aquele dia que estávamos nós quatro lá, aí chegou, tava o Bebaça, aí chegou Bebaça, aquele seu amigo Bebaça. Salve Bebaça aí, lá, sereia hiena. O cara que tava lá no show do Cúmplice. O mano lá da menina, lá que abandonou ele, que ele tava lá. O Alexandre. De repente tinha 20 caras. Alexandre contou uma fita cabulosa, mas eu não vou falar porque é da processo. B.O. pesado. Cabulosa, mas é da processo. Aí, Alexandre, tô ligado, hein, mano. Aí aquele dia tinha 20 moleques lá, lembra? Lembro. Tava os 20 moleques encostados ali no... Não, foi... De repente não era mais uma roda de amigos. Não. Era 20 moleques... Encostado na parede. Era um piquete praticamente, era uma manifestação. A gente fazendo um happening, né? Eu jogando chapisco na parede, cada uma que passava. Era nesse. O que a gente falava? Fazendo chacota das pessoas. Que absurdo. Era tipo. Era um lugar do mal, boy, né? Era um lugar de produção de ideias. Sim. As ideias circulavam por nós, a gente. Tanto que a revista nasceu naquele lugar, né? Mas, lógico, sem a minha presença. Porque você foi convidado depois, né? Eu entrei. Penetra. Depois, né, no círculo dos artistas. Como se diz? Círculo dos artistas. Círculo dos artistinhas reunidos, né? Eu vim a me juntar depois nessa. Mas a universidade tem a sua parte boa, que foi a parte da gente se conhecer. É da formação. Da formação. Mas tem a parte ruim. Que é a parte divertida, a parte ruim. Assim. A parte boa é foda, ficar fazendo jabá da universidade é foda, mas a parte ruim é a parte divertida. Porque a PUC, no caso, que é o universo que a gente conhece melhor, tem. Um bando de gente rica que ficava jogando moeda, lembra? Quando os moleques faziam manifestação pra baixar o preço da mensalidade, os moleques do prédio não ficavam jogando moeda. Aí, ADM, tô de olho em vocês, hein, seus filha da puta. Direito, ADM. AM. Tem o pessoal rico. Que vira um operário pra fazer piquete. Essa história. Alguém se. Registra o bagulho. Quem vai contar aqui? Eu posso dar agora? Não, sinta a vontade. Eu colaboro. Tinha um sujeito na universidade. Não vale citar nome. Não vou citar nome porque dá processo, tá ligado? Mas ele. O grupeiro. Quem estuda lá sabe o que eu tô falando. Vai ter gente que estuda lá que vai ouvir isso. Tinha um sujeito na universidade que ele fazia parte do movimento estudantil. Né? Era um sujeito super articulado politicamente, da esquerda, marxista, proletário e o caralho. Aí o que acontece? Um belo dia... Ah, mas detalhe, esse sujeito era, digamos, bem pro... eu quero saber o lugar... Bem que provido, né? Bem de provido, origem, financeiramente, de berço, tinha grana. O lugar, onde ele se reproduziu... Onde era a família dele? Ah, eu não sei. Aí já é demais, né? Não, eu tenho a informação. Ah, você tem, então bota na banca aí, mano. Segundo fontes. Fidedignos, confiáveis. É quente. Morumbi. Morumbi. Não, é Paraisópolis. Não é Paraisópolis e nem Vila Sônia, né, mano? Então, mas voltando a esse sujeito, um belo dia, ele simplesmente arrumou um trabalho, resolveu ir trabalhar. Pra conhecer o proletariado, né? É, mas perguntaram pra ele. Ele sumiu um pouco da universidade e as pessoas chegaram pra ele e perguntaram assim: pô, fulano de tal, mas você sumiu, o que você anda fazendo? Não tá mais assistindo as aulas e tudo mais. Ele é, bicho, eu arrumei um trampo, tô trabalhando e tal. Pô, você tá trabalhando? Legal, onde você tá trabalhando? Então, eu arrumei um trampo de torneiro mecânico lá no ABC, meu. Porque eu tava precisando aí, tipo, conhecer como que é a vida do proletariado e fazer uma articulação política lá nas fábricas, sabe? Marx na prática. E tá tipo foda, meu. Tô acordando cedo, indo lá, trampar, levar marmita, e as condições de trabalho do proletariado é realmente triste, assim, é difícil e tal. Só que aí me contaram que esse mesmo sujeito, ele ia pro trabalho, pra fábrica, trampar de torneio mecânico, de carro. E não aí é foda. Fusca. E não é de Fusca. Aí é foda, hein, irmão? Chama o Paulo Francis. Pô, chama o Marcos, né, mano? Pelo amor de Deus. Chama o Paulo. O cara me liga. Mas assim, senhores, pra vocês, o... Chama o Franklin Martins pro cara, o que, né? O que significou pra vocês passar pela universidade? Me diga. Eu? Começo? Pode começar, Thiago. Você que é o mais acadêmico de todos nós. Thiago é mestre, viu, gente? Mestre, mestrado. Aqui é tudo um lixo, mas o cara já é mestre. Vai, Thiago, fala aí. Eu tipo, vocês sabem, eu devo pra universidade. Eu devo. Uma grana, né? Devo uma grana. Devo um carro, cara, é mole. Isso, olha, quase me tirou o sono. Quase. Mas eu devo um carro pra PUC. Mas a universidade eu devo pra universidade, porque a universidade me formou muito. Com relação à formação e com relação às pessoas. Eu gosto desse negócio aí. Fazer o quê? Só sei ler e escrever. Por isso que eu tô fazendo essa porra, falar, né? Porque eu também, eu li, escrevi e falava quando tava lá. Aí agora eu continuo lendo, escrevendo e falando, não sei fazer outra coisa. Se eu soubesse apertar parafuso, eu ia fazer nem nosso amigo aí, ia lá. O Marx? O marxista. Vou fazer com esse marxista aí, ia lá na fábrica, lá ganhava melhor, trabalhava bastante, mas ganhava melhor. Só sei ler, escrever e falar. É isso que eu tenho feito. Sei lá, cara, eu acho que no meu caso eu já entrei velho, tá ligado? Eu já não tinha saco pra um monte de coisa. Então, por isso, os amigos que eu fiz lá dentro já eram os amigos que eu conhecia de antes. E eu agreguei mais, talvez, com o Thiago. O Vinícius eu já conhecia, mas aproximou mais. Então, foi legal. Foi uma época de várias virulências, várias malemolências. Tipo. Foi muito louco. E aí, Ale? Como eu disse, foi legal. Talvez eu volte ano que vem. Talvez não, hein? Talvez eu volte? Talvez eu volte? Não. Tá tipo futebol isso aí, mano. Isso não é futebol, não tá, né? Aquele o Autônomos. Aí, Autônomos, um salve aí da Ed. Salve aí pro Autônomos Futebol Clube, time que representa. Eu defino a vida, eu sou roqueiro. Roqueiro malucão. Da pesada. Seguro o B.O. do que significa jogar futebol. Não tem mais 20 anos pra ficar acordando às 7 horas da manhã, ou acordar de ressaca e jogar bola. Não vou acordar de ressaca e jogar bola, não consigo correr. Pra que eu vou jogar bola? Pode crer. Futebol imaginário em casa, comprou uma bola e fico jogando. Futebol de botão, né? Pra você, Vinas, vai ter que terminar, viu, Vinas? Pra você ver o que a universidade apresentou pra você ainda, porque você também está no corpo, querendo ser mestre. É, então. Pra mim, pô, eu caí de gaiata nisso aí, né? Porque você tá ligado, preto, pobre. Difícil, é? Você que não vê a pigmentação da mesa, Tru? Vinícius é o mais. Eu sou o mais preto. É a ponta do bagulho. Isso é, tô lá. São dois pretos, um indiano e um europeu. Você é preto aonde? Só se for na bolinha do olho. Então, mas pra mim é. Não sei, meu. Tipo, eu caí meio de gaiato, mas foi bom, assim, né? Eu falo mal, assim, mas às vezes eu agradeço porque, tipo, pelo menos. A quem? A Fundação São Paulo que não é, meu, mas, sei lá, apareceu uma bolsa. E eu consegui estudar, porque se não fosse a bolsa, eu não teria estudado. Mas se não fosse a bolsa, nenhum de nós conseguiria estudar. É, todo mundo aqui foi bolsista. Aliás, e... estudem de graça. Estudem de graça. Não paga a universidade. Deixa de ser otário. Você que paga a universidade, deixa de ser otário. Mano. Para de pagar essa porra. Tem um monte de aluno meu que eu sei que vai ver essa porra. Estuda de graça. É, alunos meus também. Os meus ex-alunos, porque eu não quero dar aula mais não, mano. Dar aula cansa. Tu trabalha cansa. Meus alunos não vão ouvir porque eu não fico me relacionando. Fique Esse porque... Nada contra quem ouvir isso aqui, né? Se é que... Se é que alguém vai ouvir, né? Eu não sou contra a tecnologia, eu sou na bunda. Eu vou lançar um manifesto contra a tecnologia, porque ao contrário, eu gosto da tecnologia, mas claro disso. Eu fico louco, tava vendo a primeira vez que eu vi o Twitter, por agora. Ele tava com o computador aberto, ele e Vinícius. Mas não vai ter aluno meu que vai ver isso, porque não tem o Orkut, e aluno meu não tá adicionado no Orkut, já que eu não tenho. Twitter também não tem aluno adicionado no Twitter, já que eu não tenho. Facebook não tem aluno adicionado no Facebook, já que eu não tenho. Ou seja, essas outras ferramentas... Você não faz uso. Eu não faço uso. Internet, videocassete, Instalou louco. Tô ligado, atrasado, você tá um mundão. Nem computador eu tenho, não tenho MP4, câmera fotográfica, eu não tenho... O Alessandro ainda preparar um sulfite. Uma coisa legal, a gente tava no banheiro... Cagando. Eu tenho uma The Economist que eu tava lendo lá. Puta, olha! O cara lê The Economist no Brasil, mano! E aí, é um texto legal do antropólogo. Acadêmico ideia. E ele tava dizendo por que que é que as pessoas aderem a essas porras aí. Tipo, Twitter. Como é que é? Twitter. Mais cassete. Facebook, DVD. Abridor de garrafa, né? Essas coisas modernas. Isqueiro, né? Faca! Gato! Mulher! Polegar o opositor! Porta! Sabe essas coisas? Divisa. Pra que polegar o opositor? Pra que usar a roda, né? Essas coisas modernas? Sim. E ele disse uma coisa, o antropólogo disse uma coisa legal. Ele disse assim que a internet, ela possibilitou pela primeira vez que os seres humanos realmente façam uma coisa. Quer dizer, deu ferramentas para que os seres humanos façam o que eles sempre fizeram. Só que dessa vez eles conseguem fazer muito melhor, que é criar sua própria autoimagem. E os benefícios de fazer isso são muito maiores do que os custos. Porque mesmo alguém podendo falar assim, ó, olha aqui, ó, você tá num lugar onde você não deveria estar com uma pessoa que você não deveria conhecer, os benefícios de conhecer, de ter essa possibilidade de criar sua imagem é muito grande. Resumindo, é putaria. É putaria, tá todo mundo querendo comer todo mundo. Esquizofrenia, velho. Bom, mano, a gente já tá com quase 20 minutos aí nesse vídeo. Essa porra, música, pelo amor de Deus. Bom, acabou, então é o seguinte: acabou. Valeu, até o próximo. Você que quer ter sua banda rumando ao estrelato via Apes, a gente é a ponte pra você chegar às estrelas. A gente não é o Nenê Alto, mas te leva às estrelas. Bom, manda aí o CD pra nós, manda o link, procura lá no blog da Apes. Ou no caso do nosso querido aqui, nosso querido. Escreve Alexandre, uma carta. Manda em fita cassete, som de selo pra resposta. Haverá som de fita? Haverá som de fita. Aí, Jorge, um abraço, hein, irmão. A gente vai ouvir agora quatro faixas que a gente escolheu. Eu aceito patrocínio aí, tô precisando, a situação não tá muito fácil, não. Se alguém quiser patrocinar aí, eu pra... fazer panfletagem em algum lugar, lavar, comer a mulher alheia. Qual nível? A gente vai ouvir Iron and Wine, The Boy with a Coin, ou O Garoto com a Moeda. O Ferro e o Vinho, ou O Ferro e o Vinho com o Garoto com a Moeda. The Twilight Said and She Will Darken the Memory. Twilight é tipo Crepúsculo. Crepúsculo triste. Rendo. O Crepúsculo Triste. O Right Side Fred vai tocar aí. And She Will Darken the Memory. É daqueles careca, o Right Side Fred? Right Side Fred. Covers, que é uma das favoritas daí. Das bandas favoritas daí. Com vocês. Hellbound. É porque o Alessandro não gosta de música, né? Eu gosto. E a música da Água Quente, Hot Water Music. Oh, Manual. Isso aí foi um pedido de quem? Chuchu. Lucas Montero. Iron and Wine, Twilight Sad, Converge, Hot Water Music. E esse é o fim do primeiro podcast da Eve. E o Nora Jones, que a gente pode... Foda-se a Nora Jones. Foda-se a Nora Jones. Foda-se a Nora Jones. Ela só é bonitinha e olha lá ainda, viu? Firmeza, rapaz. Falou. É nóis. Falou. Até mais. Valeu! your habit may die. Cause I'm putting the button into now. Pretend tonight. throw. If you don't lose what's real, you have our blessing.